Alô, som, oi, oi, um, dois, três, teste. Mas retorna aí, lugar, vai. Alô, alô, alô, mais retorno. Isso. Vai começar não, vai. Com vocês, Calango Aceso. Segura, seu fone. De pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, som, povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom. A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto. Mas a música não saía, o triangueiro, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ia. Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai minhas calanguinhas! Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai sax! Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo, dá uma lapada, vai. Fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, fofonofo, fofonofofo, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai, guitarra! Parece o Pepeu, hein? O conjunto bom da Gota Serena. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.